ADVEC Brasil 6310. Livre decolagem 120 graus 089, Avianca 6310. Vamos lá. Avianca 6310 decolou agora 03, chama controle em 119.35 com voo. 135, 6310. Controle Salvador, boa noite. Avianca Brasil 6310. Decolou a sua escuta. Avianca 3310, boa noite. Contato radar vigilância, sobre uma antena 350. Salvador 350-6350. Salvador, antena 3152. 95 agora, autonomia 0350, alterna Natal, solicita instruções táxi. Táxi autorizado via Indy Alpha, chama espera da Charlie para ingresso de colagem. Indy Alpha até o ponto espera da Charlie, 3152. Ingressa Juliette, portão 2. Juliette pro 2, no 604, boa noite. Boa. Controle Salvador, boa noite, Rio 9642, ciente da informação, Vitor. Rio 9642, desse mantenha o 050, aguarde ILS Taxi Racing, Glide, Fish 90, ajuste 1014. Para o 050, ILS Taxi Racing, Glide, ciente, 9642. Salvador, 3152, pronto, ponto de espera, pista 10. Livre ingresso além da cola, 120 graus, cono 09, 1014 no ajuste, TAM 3152. Autorizado, linha de decolar, pista 14, ajuste no 014, TAM 3152. Canal de vida tráfico, o centro no momento não autorizou direto a Aracaju, aguarde quando chamá-lo, solicite novamente. Pode repetir, por favor. É, o centro não autorizou agora direto a Aracaju, porém está cruzando agora nível 100, chame Recife na frequência 12.85, solicite novamente, de repente o tráfico já foi superado. Centro, continuando 12.85. Negativo, na frequência 2.85, chame 3.10. Obrigado, tchau, mano. Controle Salvador, o Papa Tragosta Gopango, vai exigir 040, quanto só evita mais carne, propõe. Explicando as regras para visual agora ao 08, deixa para o tráfego, acho que Gopango. Gopango. Zona 52, decolou 09, 1935, controle, bom voo. Obrigado, boa noite. Oh, boa noite, Altar 3152, decolou na sua escuta. 3152, contato na ABA, vigilância, TAM 3152. Controle de Salvador, o Gol 1076, está cruzando 790 para o 150. Gol no 076, desça e mantenha o nível 040 na chegada Mara, Guardia LF 72, sem grade, pista no 0, ajuste 1014. Até o 040, na chegada Mara, o Gol 1076. Chame agora a torre na frequência 118.95, 118.95, caso negativo 118.6, iremos fazer um teste na frequência primeiro, acho que eu estou. 118.95. Guarulhos, nível 340. 747 Guarulhos 340, deverá ser via Dael Sandiné. Qual horário do seu plano de voo? É os 30. Aos 30, sim. Assim que tiver aqui a gente quaderna. Muito obrigado, não seja. Eu chamo Recife agora na frequência 128 decima 8, então 3152. 128, é, obrigado, boa noite. Rio 9642, desse mantém 2000, autorizado final LS sem glide. Rio 9642. O 076 irá fazer o LS ou o RNASA? O LS, mas pode manter aqui a proa até interceptar o localizador. Gente, só manter a reporte no localizador estabilizado, descendo para 2000, para ter a altitude de gol no 076. Ok, informarei o 076. para a torre na frequência 118.95, caso negativo 118.6. Claro, condições de pouso ainda? Positivo. O que se sente? Baixa travou? Baixa travado. Então, livre pouso, pista no zero, 120 graus por 8 nós, 1014 no ajuste, primeiros 90 metros de pista fechados. Positivo. Chame torre agora, 118 decimal 95, completando o LS. Alterna 1186, voo no 076. Ok, 18918, aí ó. Já já. Voa para o Galeão, qual nível? Voa 889 para o Galeão 360, aguarde taxa. Salvador, boa noite, Azul 4006, chegada Mar, informação Victor, descendo 150. Azul 4006, controle dessa via, chegada Mar, aguarde o LS X-Ray, sem glide, ajuste 1014, com os primeiros 90 praticáveis. Azul 4006. Afirmativo, desce via paciente da informação Victor, primeiros 90 metros e LS para quem não perde, 4006. Da El, transição de NER, controle 1935, transponda 5405. Autorizado, Guarulhos 340, pista 10, com a direita, oferece 50 da El de NER, 1935, controle 5405, transponda. 5405 no transponda, chame para push portão 4. Vamos lá. Salvador, eu vou 1889. Para o Galeão 360, qual a distância de coordenação em cópia? Positivo. posicionamento do objeto 6747. 6747 autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi. Oi, Salvador, Oscar Gustavo. Prossiga, Tango. Gustavo, equipamento ONU. Salto claro. Salvador, voo 076, liberando o fisco. Positivo, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 076. Oi, Salvador, acho que é Gustavo, chamando equipamento 2. Alta, claro, acho que é Gustavo. No 076 vai ingressar a segunda esquerda via Índia, à frente do webjet em reboque, em pushback, para o portão 01. Índia para o 01, volvo no 076. 1889, cópia. 1398, precisa. Gol 1889. Autorizado para o Galeão, nível 360. Via Pesou 1-4, decola da pista 1-0 com curva à direita, saída da EL, transição Blast, controle em 1-19-35, transponda 5407. 1-8-8-9, para o Galeão, 360, conforme, decola 10, curva à esquerda, curva à direita, saída da EL, transição Blast, 1935, controle, 3407, transponder do Gol. 5407 ou 1889. Positivo, 5407, chame para puxa acionamento no portão 5. Chamaremos por 5 imediato. Taxi Web 6747 131, 4 horas com fim. 131, 4 horas com fim, livre taxi e Índia Alpha, chame na Charlie para a decolagem. Índia Alpha na Charlie para a decolagem. Controle azul 4006. Prossiga. Sente já algum tráfego nessa posição aqui? Acho que é passei altitude. 4 no ajuste. E 14 livre decolagem, 747.